Próximo Oriente, algures longe. Próximo Oriente, um adeus do passado. Próximo Oriente, distantes de tudo. Pepamento nos o queba coro ni hirogaru no sa toi chijukai anata ni thank you. Eh bien, nous nous verrons tout le matin. Vous venez toute seule jusqu'au bord de la rivière. Vous n'allez pas manger, c'est promis. Bien entendu, petite. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com a música e os sons de Woob, Deep in the Pool, Haruomi Osono, Franz Waxman, Hiroshi Sato, Miharu Koshi, Aragon e ainda Swing Slow. This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England. London, Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.